Questão de sensibilidade, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Walk on

Think of all the faces and the stories they could tell at the same time. Think of all the eyes looking out into this world, trying to make some sense of what we see. Think of all the ways we have of seeing. Think of all the ways there are of being. Think of all the children being born into this world at the same time. Feel your love surround them through the years they'll need to grow at the same time. Just think of all the hands that will be reaching for a dream. Think of all the dreams that could come true. Yes, if the hands we're reaching with come together, joining me and you. When it comes to thinking of tomorrow, we must protect our fragile destiny. In this precious life, there's no time to borrow. Join to build a world that loves and understands. It helps to think of all the hearts beating in the world, and hope for all the hearts beating in the world. There's a healing music in our. Essa voz maravilhosa, com essa melodia doce, suave, essas orquestrações incomparáveis, vem de um CD especialíssimo gravado pela Barbra Streisand, buscando nesse CD colocar uma melodia que evoque a espiritualidade maior. Ela cantou músicas com essa conotação de espiritualidade, de uma certa religiosidade, mas sem uma determinação de uma religião em si. E ela fez um trabalho lindo, comovente, talvez um dos CDs mais bonitos que ela já tenha gravado, muito bem cuidado, por sinal, como tudo que ela faz, e inclusive o preferido de muita gente, inclusive aqui do nosso companheiro aqui na Casa da Pedra, do César, sem dúvida um CD que todos nós precisamos ter. Então, vocês que cultivam esse tipo de música, eu espero que cada vez mais cultivem, tenham acesso a esse material, porque ele é realmente precioso. E aqueles que gostam de inglês ainda vão desfrutar das letras maravilhosas, das mensagens tão positivas e cheias de sentimento, de espiritualidade e de afeto, de amor, que é o que nós todos mais precisamos e desejamos num momento como esse especial que antecede o Ano Novo. Por isso que este CD tão lindo foi escolhido como o último do ano, aquele que vai impregnado de tudo aquilo de bom que a gente tem dentro, por cada um de vocês e por todos que fazem parte dessa comunidade maior que é a comunidade humana, desejando que o mundo seja mais feliz, tenha menos dor, que os homens sejam mais irmãos e que a gente possa sorrir bastante por motivos muito justos e muito bons. Espero estar com vocês no ano que vem, mas essa música é de coração a coração, passando o sentimento maior que muitas vezes a gente aqui, falando de uma forma mais distante, não consegue sempre passar. Nosso tempo é curto, a nossa distância às vezes maior do que a gente gostaria, mas pode ter certeza que existe por trás de tudo isso um coração que pulsa, afeição, coisas boas, e é o que a gente tenta transmitir aqui, da nossa Melodia FM, com o nosso programa diário de segunda a sexta, como eu sempre digo, naquele horário contramão, indo contra tudo, mas ainda assim aqui presentes. Para vocês, um carinho sempre imenso, imenso, e uma passagem maravilhosa, muito bonita, muito cheia de espiritualidade, de vibrações positivas, de muito branco e de muito afeto. Renato, para vocês. All in time, you'll see. Quero agradecer a você, nosso ouvinte, para quem todo o sentido do nosso programa se destina, à audiência, à amizade, às mensagens trocadas, e esperamos que em 2012 possamos continuar com essa ligação estreita, falando do sentimento e especialmente de sensibilidade. Desejo que o próximo ano seja para você e os seus cheio de realizações, paz, saúde e alegrias. Bom, uma coisa fundamental para mim, além de agradecer você, que é o nosso ouvinte e a razão primeira de tudo, também os meus companheiros, os companheiros aqui da rádio, os demais apresentadores, todos os funcionários e, em especial, a Cris Allen, que é aqui o nosso apoio, uma figura fantástica, e também os três técnicos, a trinca de ouro, como eu digo, que são o Roberto, o Francisco, o Chicote e o Adilson. Além disso, eu queria deixar aqui um testemunho muito sentido em relação à direção aqui da rádio, que no momento a nossa amiga Sheila Mar está afastada numa licença maternidade, e por isso, por uma razão muito feliz, deixar a ela também o nosso grande abraço, também a nova diretoria, e não poderíamos deixar de fazer menção a o fato de que quem nos convidou foi a diretora superintendente da Fundação Cultural da cidade de Varginha, a Andréia Direne Ribeiro. E ela foi sempre muito gentil, nos apoiou, nos incentivou, e aqui estamos já completando praticamente um ano, mais alguns meses, e nós estaremos logo no início do ano completando um ano de transmissão do nosso programa. E, sem dúvida, nada disso seria possível, a nossa presença e toda a programação cultural da Rádio Melodia, se não houvesse a sensibilidade maior e a preocupação com a cultura da cidade, do município e, sem dúvida, também da região, já que a nossa rádio tem ouvintes das cidades próximas, a figura do nosso prefeito, o prefeito Eduardo Corujinha, a quem agradecemos também essa preocupação e também a possibilidade de aqui estarmos levando a vocês essa programação, a nosso ver, diferenciada no sentido de trazer a todos acesso a um material que normalmente não é veiculado nas rádios que têm um foco mais comercial. E esse sempre foi o nosso objetivo e esperamos continuar com ele no ano que virá. Um grande abraço a todos, o meu mais sincero muito obrigado. Renato Tavolieri Filho. Reach out and claim it, for we are standing. If I could, I'd protect you from the sadness in your eyes, give you courage in a world of compromise. Yes, I would, if I could. I would teach you all the things I've never learned, and I'd help you cross the bridges that I've burned. Yes, I would, if I could. Shield your innocence from time, but the part of life I gave you isn't mine. I've watched you grow so I could let you go. If I could, I would help you make it through. But I know that I can never cry your tears. But I would, if I could. If I live in a time and place where you don't wanna be, you don't have to walk along this road with me. My yesterday won't have to be goes on and on. It began Every day you learn, believe your eyes, and like a child who's wandered off and lost its way, you can find a place where your soul believes that you're home to stay. Trusting that it knows, as the dark of night will always find the light of day. Listening with your heart, you will hear it say, leading with your heart, you will find. They say there's a universal plan for every woman, for every man. I do believe there's a higher power, but in our darkest hour, it's hard to understand. So we start to question, start to doubt. We lose faith in what life's all about. Why did the right road take the wrong turn? Why did our heart break? Why'd we get burned? Just like the seasons, there are reasons for the path we take. There are no mistakes, just lessons to be. Don't give up, keep on looking deep inside. Let your heartbeat be your guide. 'Cause there's a gift for those who keep believing. You'll find what you've been needing is right before your eyes. You'll hold the answer in your hands, and then you'll know, you'll finally understand why did that right road take that wrong turn? Why did our heart break? And why'd we get burned? Just like the seasons, there are reasons for the path we take. There are no mistakes, just lessons to be. Through it all. Oh, oh, oh. just lessons, lessons to be E quando voltarmos a nos falar, a nos encontrar, já será 2012, um ano novo, com novas vibrações, e eu fico aqui na torcida para que vocês estejam nesse momento com o coração cheio de esperança e de sentimentos bons por terem tido uma passagem, um ano novo, feliz, junto aos entes queridos e com muita alegria, sem dúvida. Aqui o meu grande abraço a todos e, de novo, volto a dizer, nos encontramos em 2012. Até lá, Renato Tavolieri Filho se despedindo. Time.